decepção, coração partido. Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido. Você quer sumir de um mundo de dor, medo do perdido. Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho. Vou sumir daqui, não quero mais voltar. Quem sabe cantar? Não quero mais amar. Vou sumir daqui. Vou mesmo sem rumo, sem direção. Nada importa mais, eu vou pra solidão. Vou sumir daqui. Alô, viola apaixonada! Quer tomar uma com vocês? Desilusão, uma decepção, coração partido. Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido. Você quer sumir de um mundo de dor, ver tudo perdido. Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho. Vou sumir daqui, não quero mais voltar. Tá doendo muito, não quero mais amar. Vou sumir daqui. Vou mesmo sem rumo, sem direção. Nada importa mais, eu louvo a solidão. Vou sumir daqui. Aqui, não quero mais voltar. Tá doendo muito, não quero mais amar. Vou sumir daqui. Vou mesmo sem rumo, sem direção. Nada importa mais, eu vou sumir.